quando ela passa por aqui. Fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer, não consigo evitar um novo encontro. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um short tipo Saint-Tropez, uma blusinha de tricô me faz enlouquecer. Ela perdeu o bom costume de me dar perdão. Agora peço volta e ela diz que não. Ainda ri do meu ciúme, diz que é armação. Passa por aqui, fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer. Pra você. Fazer as pazes com...